Fecheiro 31, página 305, capítulo 14. Milene e Antonino dirigiram-se para a zona da Ria, cada um em seu carro. Parquearam-nos sob os toldos de ripa. Andando a pé, foram até à Duna Macha. Seria mesmo verdade? Era um domingo de novembro. A luz saía da areia para o sol. O bar da praia tinha pousado de leve no solo e ainda não assentara. As suas tábuas eram precárias, como o entrançado do junco, como se fosse construído de paus de fósforos e uma ilusão da vista o tivesse feito crescer à dimensão de um homem mediano. Ele curvou-se para entrar, ela entrou atrás. Sentados sobre a luz da tarde, ele encarou-a de frente. Quem era ela? De onde tinha vindo? Porque era assim. Fazia as perguntas que as sobrinhas, Cici e Belisa, já lhe tinham feito de uma outra maneira. Milene, surpreendida. Por que lhe perguntava isso Antonino Mata, sentado no banquinho de pau, a olhar para a duna erguida entre a ria e o mar? Por que lhe perguntava pela sua mãe e pelo seu pai? Antonino, tão próximo, a fazer perguntas? Ela podia contar, mas não ia contar. Se a duna estava cor de ouro e o bar onde se encontravam tinha a consistência da rede, e ele, Antonino Mata, tinha a mão dele na dela, antes de a ir entregar à divina, porque haveria de juntar um mal a um bem. Em frente, a duna oferecia o dorso às aves. O chapim chamava os ovos do ano seguinte. Ela disse-lhe isso, sentada no banco do bar. Não queria juntar um mal a um bem tão grande. O que queres dizer com isso? Perguntou ele. Milena suou-se demoradamente, a tomar consciência de que existia e era alguém no mundo entre os grãos de areia. Os grãos de areia colocados durante um instante no seu sítio exato. Se falasse na dor, alguma coisa em volta indispensável poderia morrer. Não fales na dor. Opa, não fales na dor, pediu ela. Antonino bebia cerveja pela garrafa. A luz, entrando pela garrafa, partia na direção da areia e barrava o avanço da treva. Ele limpou a boca com o punho da camisa. Aves caíam do céu sobre a água. A dona do bar veio dizer: Estive quase a morrer antes de aqui vir ter. Parece mentira, mas este local salvou-me. Antonino, a rir, mostrava as três partes separadas na fileira dos dentes. Se Milene pudesse, não pediria nada a ninguém, não diria nada a ninguém. Ela só faria aquilo que na natureza e na vida estava por fazer: o mundo por completar, a vida por construir, por limpar, arrumar, conservar e servir. Se ela pudesse. Não podia, achava-se uma pessoa bera. Podia, no entanto, não acrescentar nem mal nem treva, onde sabia que já a havia. Podia não colaborar com o que criava a dor. Não sabia o que era o mal. Sabia o que fazia mal. Do mal conhecia os seus efeitos, não as suas raízes. Ainda que não pudesse dizer. Pois, se sentia isso, não tinha palavras. Se tinha palavras, pensava numa outra coisa. Não sentia isso. O que ela quereria era ser lúcida, que a sua cabeça estivesse iluminada de ponta a ponta, ligada à claridade e à inteligência. Mas sabia que não era assim. Dentro da sua cabeça, como numa pista de carros de feira, os néons apagavam-se e acendiam-se, fazendo intervalos, encobrindo zonas à vez, criando crateras de insignificância viradas contra a luz. Quando essas se iluminavam, logo outras mergulhavam na escuridão. O cérebro, feito para nunca abarcar a totalidade. Que palavras para dizer isso? Antonino a rir, por causa do dourado do sol. Opa, correto, não vamos falar da dor. Ela a rir. Não, não, nunca vamos falar da dor. Pois para quê falar nisso? É assim, o Antonino não fala da dor. Eu não falo da dor. Então é como se essa coisa fedorenta não existisse, disse ela, assoando-se outra vez, ruidosamente. sentindo-se alguém no meio de um mundo terrestre onde não se via dor. A dor deveria existir em algum esconderijo úmido ou atrás de uma ruga de areia, mas não se via. E se não se via, nem se apalpava, não existia. Correto? Ele tinha terminado a cerveja. A cerveja dentro dele transformava-se em movimentos soltos, em mais brilho na pele. Ele a rir mais, para o lado, a esconder os dentes, o riso dele agudo e grave ao mesmo tempo. Oh, que loucura! Assim vai haver dias em que vamos ficar mudos. Limpava o gargalo amarelo da garrafa, só para entreter as mãos. Está combinado. Não se fala da dor. Ele acendeu um cigarro. Deitou-o fora. Naquele momento, o bar podia levantar-se sobre as próprias canas, deslocar-se durante um quarto de hora e voltar ao mesmo lugar com eles lá dentro. A pousar devagar. As aves podiam partir, levando no bico a ponta das ondas. O mar poderia ser erguido no ar pelo impulso das aves. Com o fundo do oceano aberto, gente que estivesse exilada num outro mundo, à espera, poderia vir acolher-se ali para fundar uma colónia nova. Gente que se recusasse a falar da dor, isto é, do mal. Isto é, que fosse inocente, não por inocência, mas por discernimento. Isso seria possível? Vamos ver. Nunca falar na dor. Ah, como irá ser isso? Vamos ver, disse ele, divertido, baixando-se para sair pela porta do bar, fazendo-se leve para não quebrar aquele desenho de tábua erguido na areia da ria, levando depois pelo braço ao longo da ponte de madeira, a longuíssima ponte de madeira, durante a qual ele teria tido 1000 oportunidades de a beijar. Mas não. Ela pensava que ele guardava os beijos para a divina. Ele só a puxava, trazia-a contra ele, afastava, fazia-a dançar na saia curta sobre o tapete de tábuas. Ele próprio, desengonçado, bom dançarino, usava sapatos de ténis brancos, de sola alta, como patins, e dançava em cima das tábuas. Só dançava. Era o início de um amor comum. Isto é, as tardes paravam, os dias seguintes não. A prova é que Antonino tinha voltado ao antigo percurso da sua vida. Mesmo assim, entendiam-se. Quando acabava a tarde e a carrinha cinzenta não aparecia diante das luzes abertas em Vila Regina, era porque Antonino iria passar a longa noite de outono em casa de Divina, a que tinha pés, tornozelos, coxas, axilas, ventre e mamas, rim e fígado, como toda a gente, e chamava-se Divina. Porquê? Mas quando assim não acontecia, ele conduzia a carrinha para longe, levava-a por entre as vivendas novas. Não apenas porque apreciava o mundo organizado, mas também porque reservava as estradas do interior só para Divina. Se ela soubesse, matava-me, dizia Antonino a olhar para fora. Se a minha mãe soubesse, se lá em casa soubessem, se Domingos soubesse, se a minha avó soubesse, se Eunice soubesse. Essa seria uma das razões, porque ele levava pelas urbanizações ricas, onde se andava devagar, sem ninguém dar por nada. O entrançado, perfeito, entre as lantanas e a relva, sem viva-alma, sem fumo, sem rádio, sem bicicletas. No entanto, junto das garagens, ou perto delas, havia grandes carros parados, ruas que não se sabia se demasiado vigilantes, se abandonadas. Fosse como fosse, ele encostava a carrinha entre duas ruas desenhadas a compasso e comprimia-lhe o cabelo entre as mãos. Não a beijava, nunca a beijara. Só lhe apertava a cabeça entre as mãos e ficava a passear o seu próprio olhar entre os olhos dela, de olho em olho, de madeixa em madeixa, estudando-a demasiado de perto, como se precisasse de uma lente de aumentar para a ver. Não a beijava. O que vai ser de mim? O que vai ser de ti? Por vezes dizia. O que vai ser de nós? Depois foram perdendo gravidade e ganhando alegria. Cada um em seu carro, para ser mais simples o regresso. Ela só entrava na carrinha, já perto das dunas fêmeas, as mais próximas, para ele poder deslocar-se com mais facilidade. Em breve, Milene percebeu que ele não conseguia ter tempo para jantar. Devia partir dos locais onde se encontravam diretamente para a Porta Divina. Supunha ela, porque ficavam até às 8 e às 9 dentro da carrinha e só depois olhando para o relógio. Como quem olha para um ruim feiticeiro que lhe ditasse o signo, ele iniciava a partida. Antonino perguntava, mas porquê, porquê? Perguntava, apertando-lhe os braços, só os braços e os ombros, jamais repetindo o abraço apertado que tinha acontecido na berma da estrada. Por vezes ele arrependia-se em voz alta. Era tão fácil estar só com a Divina, tão cómodo, ela à minha espera e eu a chegar a horas certas, e depois apareceste tu. No entanto, as palavras não correspondiam ao tom. Antonino Mata parecia troçar de si mesmo ao falar desse modo. Sim, eu estava tão bem. Devíamos parar. Mas tudo isso não passava de mais um sopro sobre a lareira. Ateava-se de novo. Levava as mãos à cabeça sem boné e dizia: deixa-me pensar, pensar bem. Milene já dentro do seu carro. Ele ainda pela janela. Porque me foste chamar lá na obra. Se naquele dia eu estivesse lá em cima, não te tinha ouvido. Os teus gritos não tinham entrado no meu coração. Mas porquê? Porquê? Ele a demorar-se. Porque sim, porque eu quis. Respondia ela batendo no peito. Ouviam-se as pulseiras. Os dois carros, à volta, desenhavam circunferências, um atrás do outro. Um atrás do outro voltavam, atados um ao outro por uma baraça invisível. Um amor não se conta nem descreve, sob o risco de ser risível. Porque nenhum amor é risível, principalmente o comum. Beija-me, pedia Milene. Encontravam-se nos arredores do Hotel Cálamo, os pitósporos verdes escuros, fazendo-lhes uma seba em volta. Ele a tirar-lhe as pulseiras dos braços, a pulseira da perna, a juntar as 21 pulseiras sobre o tablier da carrinha, a passar as mãos pelos braços dela, mas sem a beijar. Se fôssemos invisíveis... Pois, se fôssemos invisíveis, agora mesmo íamos ao Mãos Largas jantar. Arrumávamos os carros ali em frente e ninguém nos via. Entrávamos lá dentro, sentávamos-nos à mesa e ninguém nos via. Nem a minha família, nem a tua, nem ninguém. Nem tão pouco a Divina. Se fôssemos invisíveis. Depois ele fazia-lhe uma espécie de massagem nas costas. As duas mãos a andarem sobre as omoplatas dela, a comprimirem-na, como se procurasse um osso raro, escondido. Encostava-a a si, mas não a beijava. A luz branca do candeeiro saía dos pitósporos e caminhava-se para a cara dela. Milene fechava os olhos. Quando os abria, ele estava estarrecido diante dela. Ele próprio lhe abria as pálpebras. Muito perigoso, Milene, muito perigoso ficarmos aqui. Não é por nada, mas já vi muitos filmes como este. Terminam todos mal. Devíamos parar. Agarrava-lhe de novo os braços, como se os fosse partir, e enfiava-lhe as pulseiras uma a uma. Depois pegava-lhe no pé e engatava-lhe no artelho a pulseira de abrir e fechar. Antes de partirem, ele perdia a cabeça. Porra, porque não somos invisíveis? Ia a correr. Ela sabia que ele ia correr para a Divina. Era um amor normal. Um amor indizível. Nunca me vais beijar? Perguntava ela de olhos abertos. O meio-dia solar, naquele ano e por aquela altura, depois da chuva de lama, ainda estava repleto de agulhas vivas. Mas pela tarde, anoitecia demasiado cedo, como se o trópico tivesse deslizado uns graus. Por semana só se viam mesmo de noite cerrada. Antonino, vindo por vezes diretamente da obra, trazia os filhos. Faziam só uma curta volta, porque as crianças, cansadas do infantário, choramingavam. O mais velho produzia estampidos com plásticos vazios. Nesses dias ele falava rápido, de coisas práticas. Acompanhava-a até Vila Regina. Sabes quanto gastas por mês com a tua nave espacial sempre acesa? Diz-me, quem paga a tua nave espacial? Xiii! Olha, em 3 meses esse dinheiro daria para comprar uma mota ao filho mais velho da Divina. Ofendiam-se. Era um amor normal. Um namoro normal. Se fôssemos invisíveis, não digo que entrássemos no Mão Largas ou no Pomodoro, mas íamos por aí a qualquer lado, um snack bar na marginal. Ele, cheio de fome. Uma noite acabaram por ir ao Inglês, um restaurante famoso pelo recolhimento. O proprietário era um galês, amigo de uma jamaicana, que cozinhava feijão com toda a espécie de pimento. Mas não foram lá pela ementa, e sim por terem a certeza de que eram bem recebidos, bem abrigados. Os espaldares dos bancos eram altos, como nos comboios antigos, e ninguém os tinha visto. Infelizmente, aquele espaldar protetor era demasiado dispendioso. Então, ela tinha começado a trazer sanduíches que partilhavam dentro do carro, antes dele abalar para a casa da Divina. Pois hoje fico aqui, disse ele. Fico contigo. Nesse fim de dia, a carrinha, rojando as rodas entre os jardins perfeitos, as árvores perfeitas, no meio das relvas aparadas, de onde saíam luzes do chão que vinham ter com as sebes e aí sumiam. Eles parando diante de casas ociosas, perfeitas, em penas de renda, chaminés de brinquedo que vinham ter com eles. Fico, fico contigo. As moradias a andarem na direção deles. Queria que ninguém nos visse, se fôssemos transparentes, se fôssemos invisíveis. Até amanhã. Milene, a nossa prima Milene, regressava à casa e corria para o telefone. Curvava-se toda diante do telefone. Ouvia a gravação e, rodeando o bocal com ambas as mãos, em voz baixa, deixava a sua mensagem. Ouve, escuta. O meu namorado e eu devíamos ser transparentes e invisíveis. Se fôssemos, tenho a certeza que ele me apertaria nos braços dele. Sentava-me nos joelhos dele e beijava-me. Os dias passam e ele vai estar com ela e não comigo, porque não somos invisíveis. Diz-me, quando puderes, o que pensas disto? Em voz baixa. Passam os dias e ele não me beija e tu não me respondes. Por que não me respondes? Queria dizer-te que nunca na vida me senti tão feliz. Parecido só quando os três andávamos de skate e a avó Regina nos deixava correr pela estrada abaixo. Às vezes, quando ele me levanta pela cintura e me põe no chão, é como se os meus pés tivessem um skate. Nunca vou dizer isso, pode levar a mal. Mas quando ele me pega, eu só penso nisso. Em voz muito baixa. Quero ser beijada, beijada. O que me dizes a isto? Nunca contes estes meus pensamentos à Lavínia. Sempre silêncio, só me dás silêncio. A fita do teu gravador é eterna? Nunca acaba? Estas tias terminam quase todos os dias. Beijos da tua prima, Milene. Bye. Olha, ainda mais. Aqui é noite cerrada. Aí neva? Por falar nas tias, nos tios e no teu pai, esquecia-me de te dizer que eu e o Antonino combinamos nunca falar do mal. Nunca falar. O que me dizes a isto? Tua prima, vai. Há mais de um minuto que estou a ouvir o formigueiro do teu gravador. E tu, nada. Bye, bye. Aqui não faz frio nenhum. Dizem que o mundo vai aquecer. Já umas pessoas se sentiram mal.